Fabiano Tailandense Produções. Foram versos de amor, foram cartas, foram parte de nós, foram marcas. Foi o coração que pediu pra dizer adeus. Foram sonhos de amor, foram noites. Eu não sonho a pensar que você não vem, nem me encontrar, nem me ouvir, nem dizer meu bem. Fabiano Tailandense Produções. Foram versos de amor, foram cartas, foram parte de nós, foram marcas. Foi o coração que pediu pra dizer adeus. Foram sonhos de amor, foram noites. Eu não sonho a pensar que você não vem, nem me contar, nem me ouvir, nem dizer meu bem. Fabiano Tailandense Produções.